Você não muda, gostar eu gosto muito mesmo. Mas agindo assim cê não me ajuda. Uga, uga, casou de bermuda, blusa, cap e vans. Jesus, ainda bem que não inventaram dois xamãs. Sem estresse, me solta, me esquece. Fiz prece pra Deus te proteger. Só que às vezes tu nem merece. Acontece a pressão, sobe e desce a razão. Se ainda houver singular, tô na curva do S na mão contrária. Eu não sou otária e nem essas vacas aí da tua pecuária. Pior que eu gosto de tu pra caralho, mas a minha cabeça cansa de meu coração me dá trabalho. Até o amanhecer, a janta tá no forno, deixei pra você. Por que que você some, some? Por que que você some? Quando vai aparecer? Achei você no filme novo da TV. Até mudou de nome, nome, nome. Quer conhecer alguém, então lhe dê poder. Eu largaria a porra toda por você. Mas sempre você some, some, some. Tu pegou a Isa, nem pagou meu visa, sai nem me avisa. Tem batom vermelho na camisa cinza, não me valoriza. Sempre me ironiza, briga, brinca, de verdito frisa. Depois transa em cima do free, te analisa, improvisa, avisa a malandragem. Que as batalhas que tu ganha, fortaleço a tua passagem. Vale tudo no amor e no pride. Já monstro, fala sério, te conheço, Dr. Hyde. Por onde anda você? No Havaí, em pipeline, em algum lugar que toque. Pax Sublime, tem açaí. Na quinta-feira eu passo aí. A minha sobrinha que te adora, quer ser MC. Como é que fica aqui? Como é que vai fazer agora? Como é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou fazer agora? Por que que você some, some, some? E ontem eu te esperei até o amanhecer. A janta tá no forno, eu deixei pra você. Por que que você some, some? Por que que você some? Quando vai aparecer? Achei você no filme novo da TV. Até mudou de nome, nome, nome. Quer conhecer alguém, então lhe dê poder. Eu largaria a porra toda por você. Mas sempre você some, some, some.